Papo de Boteco. Olá, olá! Bom dia, boa tarde ou boa noite. Acho que depende muito da hora que você está ouvindo isso, mas eu sei que agora são 10 horas da noite e meu nome é Túlio Dias, apresentando a edição 3 do Papo de Boteco. Hoje nós temos aqui a participação especial do meu querido Marcelo Palermo. E aí, pessoal? Eu acho que é a segunda participação aqui nesse grande projeto do grande Túlio, que é um trabalhador, um workaholic, né? O cara se dedica aos projetos dele e eu adoro toda essa grande bagunça legal que é esse 360. Esse é o 365? Não, hoje já é outro projeto. Já é outro. Tem tanto projeto que eu fico confuso, mas sério, eu adoro. E para falar de Stephen King, né? Que eu acho que é um gênio e alguma coisa, alguém gosta de alguma coisa da obra dele, né? Que é impossível não gostar. Ué. Sensacional, Marcelo, muito obrigado aí pelas palavras, é um prazer gravar contigo, né? Você é foda pra caralho, tem que voltar lá pro IGTV, eu sei que o Romeu tá te tomando um tempinho, mas volta pro IGTV. Volto, esse mês eu volto. Volta pro IGTV. E a gente tem hoje nossa primeira participação especial, né, a Graça e Paciência, que é a nossa colaboradora, um dia virou pra mim, cara, você gosta de terror, você tem que conhecer a Jéssica. Aí eu fui lá procurar no Twitter e tava lá, a garota postando todo dia um filme de terror que ela viu. Eu falei, caraca, preciso seguir essa garota. E, mano, Jéssica, Reinaldo, prazer contar com você aqui. Seja bem-vinda. Gente, muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês também para falar, né, do Stephen King, esse grande rei, né, do terror. Assim, desculpa a piadinha, mas é uma piadinha tão boa de se fazer. E é um prazer estar aqui com vocês gravando. Ô Jéssica, só pra galera aí que tá aqui acompanhando essa transmissão, aonde as pessoas te encontram? Quem é você? Se você quiser falar aí, o momento jabá, toca o terror. Bom, meu momento jabá, vocês podem me encontrar por Capiro Jéssica em qualquer rede social. E meu site é o Fright Like a Girl. Eu analiso geralmente a representação feminina nos filmes de terror feitos por mulheres e personagens também. Escritos por mulheres, etc. Tudo que envolva terror e personalidades femininas, eu tento analisar. E eu também escrevo para o Delirium Nerd e participo, estou para começar participações no Ponto G também, o podcast. E faço um monte de participação por aí, sempre que me chamam eu estou aceitando convites, porque eu adoro participar das coisas. Yay! Porra, é um prazerão contar com você aqui, valeu mesmo ter aceitado. Né? A Jéssica, assim, eu não falei com ela, obviamente, né? Jéssica, você tá sendo, tipo, nossa cobaia aqui para ver se funciona ter convidado. Até mas, agora ó, tá funcionando, parece, então tá continuemos. Ô, bicho, fazer as paradas ao vivo é muita loucura, velho. Eu tô tenso. Loucura, a gente fica tenso, porque, assim, é ao vivo, se falar merda, fudeu, sacou? Então, ficou registrado. Mas hoje, né, a Jéssica aí antecipou. A gente vai falar sobre os filmes mais recentes inspirados na obra do Stephen King, que é realmente, aí, como ela também disse, o rei do terror. O cara é foda. É o Iluminado, Carrie. Só que a gente não vai falar de absolutamente nada disso. A gente vai falar ali de It, Jogo Perigoso, 1922, e Cemitério Maldito, mais ou menos. E antes de começar a discussão, eu quero aqui jogar a questão do trailer do It 2, o filme vai estrear aí em breve nos cinemas, e o trailer ele trouxe algo muito de diferente do que a gente está acostumado de ver em trailer. Afinal, ele pega toda uma cena, né, para já fazer a gente ali, assistindo aquele trailer, a gente já ficar com o cu na mão, tá ligado? E falar, cara, preciso ver esse filme, preciso ver esse filme. Eu quero saber, Jéssica, o que você achou, né, dessa pegada do trailer? Eu achei assustador. Eu achei. Porque assim, eu pesquiso terror e etc., mas eu sou uma pessoa muito medrosa. Então eu assisti o trailer com muito medo. Porque você sabe que alguma coisa boa não vai acontecer. Você sabe que alguma coisa muito ruim vai acontecer. Então você já assiste o trailer na expectativa do, bom, alguma coisa péssima aqui. Essa velha é alguma coisa na parede, são retratos, é tudo ao mesmo tempo, alguém vai aparecer pela janela. Então, as expectativas para o filme estão muito maiores agora, depois desse trailer, dessa forma que ele resolveu ser feito. Acho que já era uma cena esperada, né, pelo visto, pelo pessoal que leu o livro. Eu não terminei de ler o livro, mas pelo que alguns comentários que eu vi, é uma cena que já era conhecida e que todo mundo ficou muito apreensivo. Então, eu acho que pode aguardar um filme, assim, mais pesado, mais denso, mais terrível do que o primeiro. O que já é um negócio grande, né? É que eu acho que faz muito sentido também, porque o primeiro filme, se você parar pra ver, ele foi um filme, assim, são crianças lutando contra um bicho papão, então agora eles já são adultos e eles resolveram voltar atrás desse bicho papão. Acho que faz sentido ele ser mais pesado também, não por faixa etária, mas você vê que acompanha um pouco, acho que os medos acompanham um pouco essa coisa da criança e do adulto, sabe? Acho que fez sentido essa escolha. Concordo. Mano, Marcelo, me conta, o que você achou desse trailer? Cara, eu adorei o trailer, e assim como a Jéssica falou, eu acho que o trailer, ele promoveu muito bem o filme, porque ele gerou uma expectativa maior. Eu ia assistir a continuação, claro, né, eu gostei muito do It, mas eu acho que o trailer, ele fez a função que o trailer tem, que é gerar essa grande expectativa. E eu vou chamar atenção para o trailer, porque eu achei um trailer muito diferente da maioria dos trailers de filme de terror. Porque cá entre nós, os trailers de filme de terror têm um padrão, que começa com uma música sombria, tem aquela trilha que vai já te preparando para um susto, e esse trailer é praticamente uma cena. Na verdade, é um teaser, né? Não sei nem se é um trailer. Uhum. Mas é uma cena, que é a cena da senhora, da Jessica Chastain, entrando na casa. Então tem toda uma preparação, não é apressado, ele não quer te jogar um monte de imagem. E, sabe, que é aquela coisa bem caça-níquel. Então, só esse cuidado que eles tiveram no trailer já é um sinal de que é um filme que tem um cuidado com a obra. E só isso já me ganhou pelo trailer. Cara, eu tenho uma questão aí pra vocês. Vocês acreditam que esse trailer, né, o teaser, ele estará realmente no filme ou foi algo assim à parte que pode acabar não entrando no corte do filme? Olha, eu não tinha pensado nisso, mas você falando agora, pode ser que nem tenha. Né? Caso o filme seja, ele recompense com cenas melhores ainda, não fará falta, sabe? Pois é, mas pode falar. Pode ser material para algum... É comum que tenham materiais promocionais, né? Então, pode ser um material para um DVD, para um Blu-ray, para algum extra de alguma coisa, né? Pode não necessariamente estar no filme. E eu acho realmente que, se não estiver, não vai ser também... Assim, é uma ótima cena, mas talvez se não esteja, também não vai... Entendi. Espero que não faça falta, entendeu? Não que eu esteja desdenhando da cena. Tô falando assim... Pode ser que não faça falta, porque é uma coisa muito que se encerra em si mesmo, aquela coisa do tô olhando essa parede, tem aqui a cena, tem aqui, tô vendo aqui as coisas que aconteceram, sabe, a personagem encerra ali uma coisa que não precisa ter continuidade, então acho que é uma cena que pode entrar como extra ou pode entrar no filme que não vai... Por que eu fiz essa pergunta? Porque, assim, nas transmissões aqui do Cinema de Boteco, geralmente eu sempre levanto bandeiras contra trailer. Porque, bicho, trailer entrega demais, é comédia que o diga. Filme de terror, Marcelo já falou, tem uma formulazinha. E eu lembrei muito do exemplo do trailer do Hulk, o Hulk do Ang Lee, que tinha um teaser que, cara, não tava no filme. O Guerra Infinita também. Tem uma cena que não tá no filme, né? Mas aí foi trapaça dos caras mesmo. Aí foi, eles furtaram. É. Mas agora que a Jéssica virou e falou, né, que se trata de um momento importante do livro, então eu acho que pode acabar estendendo. Até onde eu sei, assim, eu vi algumas pessoas comentando que era uma cena já conhecida. Então eu suponho que... É porque eu não terminei de ler o livro, então... É, mas... Mas mesmo que seja uma cena do livro, eu acho que tecnicamente ela não precisa estar, tá, sabe, no filme em si. Eu acho que pode até ser uma cena muito forte no livro, porque o Stephen King, ele tem essas coisas de narrar umas coisas, tipo, que na narrativa dele ficam muito grandes e talvez botando em cena não fiquem tão grandes assim. Então talvez possa ser uma cena que as pessoas conheciam e tecnicamente ela não precise exatamente estar no filme e seja um material extra, porque é uma coisa que a gente perdeu muito, né? Essa coisa de material extra, de você ter cenas deletadas e tal. Exato. Então, verdade. Boa. Seria um negócio bacana ter um, tipo, ah, você tem o DVD, agora você tem, tipo, sei lá, essa cena extra que tava no teaser, ela completa em alta definição, olha que maravilha. Então, Jéssica, eu tô com um ponto muito legal. Vocês acham que isso é uma consequência da Netflix? Eu gosto de jogar a galera na fogueira, né? Tipo, eu não preparo. É porque, assim, por que eu tô falando que a culpa seria da Netflix? Ela facilitou pra gente 100% assistir o filme. A gente não precisa comprar a mídia mais. Eu acho que a culpa não é dela, mas eu acho que a falta do DVD e do Blu-ray, sim. E aí, mas aí não seria Netflix, porque aí a pessoa baixaria pela internet. Mas seria ilegal. É, mas... Assim, eu entendi o ponto do Marcelo, porque dá para Netflix e para os DVDs coexistirem. O que não dá para coexistir, talvez, seja uma pirataria e a Netflix, sabe? E o DVD e a Netflix e tudo. Uhum. Então, dá para Netflix e DVDs coexistirem e dá para existir material extra na Netflix, porque no final dos filmes dá para você escolher lá se você quer assistir o trailer, se você quer assistir alguma outra coisa. Então, eu acho que essa coisa da pirataria, de você baixar só o filme, contribui muito mais para essa falta de conteúdo extra. Ah, sim, que... não. Sem dúvida, sem dúvida. Mas eu tenho a impressão também que as pessoas estão menos interessadas nos bastidores. Sim, também acho que tem esse detalhe. Por que vocês acham isso? Ah, eu vejo porque eu lembro que quando eu... Sei lá... Eu lembro que tinham programas que exibiam bastidores de filmes. Behind the scenes, e aí quando começou os DVDs, tinham os extras, tinha entrevistas com atores, e aí tinha os bastidores, como que a cena foi feita. E hoje eu vejo que tem uma galera, claro, que quer saber como foi feito, mas eu vejo que é muito mais pelo Instagram, acho que as coisas estão muito rápidas. Então, por exemplo, o Cinema de Boteco posta uma foto da galera do Avengers almoçando nos bastidores. Eu acho que isso é uma coisa que eles querem ver, mas não que necessariamente eles querem saber como foi feito, ou eles querem ver uma entrevista do ator que eles gostam. Eu tenho a impressão que as pessoas querem uma coisa muito mais mastigada e rápida. Entendi. E você, Jéssica, tem alguma... Concordo, não? Eu concordo. Eu acho que poucas... Eu vejo que... Assim, eu acho que tudo... Que nem o Marcelo falou, tá tudo muito rápido. Então, eu acho que, não sei... As pessoas talvez não tenham tempo para apreciar tanto, tipo, as coisas por trás, sabe? Como elas são feitas, etc. Então, eu acho que isso agrava também muito de você não ir procurar... Porque tem, né? A gente vê GIF, videozinhos curtos no Twitter, por exemplo, o dia inteiro. De coisas, de brincadeiras no set, essas coisas. Uhum. Então, mas são... Já tá na timeline, sabe? Já tá jogado pra você. Você ir até um DVD e procurar por material extra já é um outro trabalho. Já é um trabalho que você vai ter que se dar a mais. Então, nem todo mundo tem também tempo de ficar vendo filme e esmiuçando as coisas, sabe? Então, é compreensível que isso vá diminuindo. Sim, não, então, concordo também. Acho que a questão do trabalho acaba sendo um problema. A gente tem que... Só queria... Posso voltar um ponto, Túlio? Claro que pode. Só, assim, sim, você só tem que lembrar que tá registrado, tá ao vivo, então já é. Não, só voltar ao negócio do trailer, que eu, ao contrário de você, eu adoro trailer, eu vejo todos os trailers, e eu acho que o trailer, ele é uma arte, acho que quem sabe fazer um bom trailer é um artista também. Que é, a gente já tava discutindo isso no grupo do Cinema de Boteco, né, com a Dani, e... Só que, realmente, eu concordo que tem muitos trailers que entregam o filme, o que eu acho errado. E eu vou citar só um exemplo de Nós, aquele filme de terror do Jordan Peele, que eu acho que é um exemplo de trailer. Só não é um dá trailer... spoiler do filme. Não vou dar spoiler, inclusive a gente fez um vídeo sobre, mas é um trailer que te instiga e não revela absolutamente nada da história. Pô, o novo trailer do Midsommar também, do Ari Aster. Você assiste o trailer, você fica, tá, pode ser qualquer coisa nesse trailer que tá acontecendo. Exatamente. Porque eu não tô entendendo nada, eu não entendi nada do trailer. Aliás, quero muito assistir. Até, não, o começo o começo do trailer eu entendi muito bem, sabe? É tipo, certinho e tal, conta uma historinha, mas tipo, chega numa parte do trailer, você não sabe o que tá acontecendo. O que são aquelas festividades, né? É, você fica completamente perdido. Então, é um outro trailer que, tipo, mais te tira do que te dá. Então, eu acho interessante isso daí. Eu gostei, eu adorei o trailer de It 2. Não, é fantástico, é fantástico. É, no final dele, inclusive, a gente não chegou a mencionar, mas o formato tradicional ali reaparece com as cenas cortadas, mostrando ali a narrativazinha. Pra quê? Pra apresentar ali os atores novos, os personagens. Então é tudo muito bacana. Mas quero saber aqui da Jéssica, o que, que ela achou dessa nova adaptação do It, o filme lá que a gente viu em 2017, que, cara, bateu o recorde, se tornou aí a maior bilheteria da história do cinema de terror. Então, eu tava meio assim, porque eu gostava muito do filme dos anos 90. Apesar, eu tava conversando com o Túlio, que é realmente um filme muito lento, muito arrastado, dos anos 90. E esse parece que é muito mais ágil na forma como ele conta, tanto da forma que... Porque ele é cronológico, né? A gente, o filme dos anos 90 não é, o livro também não é cronológico. Então, eu acho que talvez isso possa ajudar um pouco na agilidade. Mas eu me surpreendi muito bem. Muito, foi uma surpresa muito positiva com esse novo filme, porque eu achava a adaptação ótima já. Eu gosto do Tim Curry como Pennywise, eu acho ele um ator muito bom no terror, e nos outros lugares também, mas no terror eu acho que ele brilha demais. E o novo filme com o Bill, eu achei uma outra versão, uma outra visão, que não apaga a antiga e que ainda assim consegue fazer um filme muito bom. E eu gosto dessa coisa no remake, que ele traz você para a atualidade e ele não precisa exatamente excluir o antigo. Ele pode dar uma nova versão e pode fazer uma coisa diferente e talvez atrair gostos diferentes que o antigo não conseguiria. Então, eu gostei demais. Gostei muito do novo filme e estou muito ansiosa para o segundo. Eu acho que vai ser muito lindo e eu quero muito ver isso no cinema. É, também. E você, Mano Marcelo, qual que foi a sua impressão? E se você quiser fazer igual a Jéssica também comentando aí com o filme da década de 90, até a Selma que mandou uma mensagem pedindo, pode tocar o terror. O da década de 90, eu assisti faz muito tempo, então eu não tenho ele tão claro. Assim, eu tenho ele na minha memória, mas as cenas clássicas, assim, né? Mas eu não cheguei a rever ele. Só que eu gosto desse clima de filme dos anos 90. E eu adorei o novo It. Mas eu tenho, não que eu tenha ressalvas, assim, eu gostei bastante, mas ele é uma aventura infanto-juvenil leve. E eu senti, eu acho, não, não, bom, deixa eu reformular, na verdade eu gostei bastante, e eu acho que o 2 ele vai ser, assim como a gente comentou no começo do vídeo, né, ele vai ampliar os horizontes, ele vai ficar mais maduro, e essas são as minhas expectativas para o 2. E eu gostei bastante do 1. Mas eu assisti muito assim como essa aventura infanto-juvenil, uma coisa meio Conta Comigo, que é do próprio Stephen King, e que é um dos filmes da minha vida, que eu amo. Mas é isso, assim, eu acho que ele traz muito dessa nostalgia que tá na moda também, essa coisa do Stranger Things, inclusive tem um ator do Stranger Things, então ele se aproveita dessa onda nostálgica também anos 90, 80, 90. E eu gostei. Mas Pode falar. não, é só comentando uma coisa que eu acho que o It fez muito bem, que ele não forçou uma coisa nos 80. Porque ele foi muito orgânico e natural na hora de construir essa atmosfera dos anos 80. Porque tem um filme de terror chamado Verão de 84, e ele se passa nos anos 80. E ele ficou Do ano muito. passado, não é? Isso. Aí. E esse filme ficou muito forçado, as piadas, sabe? Tipo, os trejeitos, ficou forçado demais. E quando você assistiu It e assistiu o Verão de 84, você percebe que It, ele soube fazer essa atmosfera dos anos 80 muito, muito melhor. Ele soube construir uma coisa, tipo. Tanto que passou essa impressão de aventura de juvenil, sabe? De Conta Comigo. É, Então, Conta Comigo com assassinatos. Sim, então ficou. Foi uma coisa que eles fizeram muito bem feita. Então eu acho que é um ponto muito positivo para esse It novo. É o Conta Comigo com assassinatos por palhaços. Sim. Eu vou chamar atenção também para a atriz que eu esqueci o nome dela, da Ruiva. Da Beverly, que faz a A Beverly. Beverly, exato. Cara, eu acho essa atriz, ela é muito boa. Inclusive, ela também participou de outra série não, né? De uma série chamada Sharp Objects da HBO, que eu adorei. E ela é incrível, Sensacional. ela tem o perfil para esse. Na verdade, talvez ela seja uma grande atriz e ela faça qualquer coisa, mas assim, ela tá perfeita no papel da Beverly. Ela manda muito bem no filme mesmo. Aliás, todo o elenco infantil, a gente tem aquele moleque lá do Stranger Things. Então, acho que o elenco infantil tá muito inspirado. E, porra, vocês comentaram aí, essa atmosfera do Conta Comigo, que possivelmente vamos colocar, né? Se a gente fizer ali um top 50, top 100 de melhores filmes, acho que o Conta Comigo tá ali juntinho. Então, o It ter conseguido pegar essa essência e trazer para um filme de terror, que, cara, ao mesmo tempo que faz a gente rir, faz a gente assustar. Por exemplo, fui assistir o filme com o Felipe Borba, que é membro da nossa equipe. Eu tenho um treco na minha orelha, eu assusto quando encosto na minha orelha. Filho da puta, né? Ele viu que eu tava muito concentrado naquela cena ali do palhaço no projetor. Cara, desgraçado, cutucou minha orelha, velho. Então, assim, eu quase caguei na porra da casa assistindo a merda do filme. Então, conseguir combinar isso, fazer a gente rir, ao mesmo tempo que dá medo e a gente curte, compra a ideia, né, da época. Porra, tá se passando ali. E tem outra coisa também que eu acho que a obra do Stephen King, ela, além de divertir e assustar, ela sempre tem uma mensagem. Então, por Sim. pior que o filme seja, né, a adaptação do diretor, eu acho que nunca é um terror só para assustar. Não, Ele com sempre tem certeza uma não. mensagem. Com certeza. Ontem, eu tava com o Marcelo Seabra, seu xará, a gente tava falando sobre o Cemitério Maldito. E a gente comentou que, cara, tem mensagem em tudo que o Stephen King faz. Isso é muito bom, cara. Jéssica, pra você, você consegue tirar assim uma grande mensagem do It? Alguma coisa? Ah, é muito difícil porque o Stephen King, ele é político em tudo que ele faz, né? Assim, como o terror no geral, que, né, eu levanto essa bandeira todo dia. Mas no It, eu não vou conseguir falar, tipo, ah, não usem drogas crianças, né? Não, é difícil apontar, tipo, ah, é essa mensagem aqui. Então, tipo, é muita coisa, sabe? São muitas coisas pequenas, tipo no livro. Tem algumas cenas em que um garoto homossexual é espancado e sabe, são. Inclusive, vocês sabem quem vai ser esse garoto no segundo? Não. O Xavier Dolan. Sério? É? Eu não sabia que ia ter essa cena. Como ator. Que Eu foda. acho que é esse personagem, porque eu soube que ele vai fazer um personagem gay, então eu imagino que seja ele. Caralho. É logo nesses 25% que eu li somente do It, né? Porque eu fui ver muito atrás do que eu esperava. Mas tem coisas muito pesadas que o Stephen King, ele trabalha muito bem e que são muito políticas, sabe? Que não dá para você pegar e apontar essa mensagem, mas que tá ali de toda forma. Me veio uma na cabeça agora, que eu não tinha pensado para falar aqui no vídeo, mas que falando agora eu lembrei que é o medo da Beverly, aquele sangue, né, todo. E isso Sim. combina com a idade dela, que é a menstruação, né, e o pai abusivo. E aí já vai para, por exemplo, Carrie também tem uma mensagem semelhante, que também no Então, Harry fim e tal. principalmente, né? Não, sim, então. E tipo, as crianças, os medos delas são, tipo, muito de criança, sabe? Então, tipo, só se você pegar para ver, tipo, a Beverly, ela é abusada pelo pai psicologicamente, etc., sabe? Um menino lá, ele tem uma relação com a mãe que, tipo, a mãe dele não deixa ele fazer nada, ele, sabe? O outro perdeu o irmãozinho pelo Pennywise, sabe? Então, tipo, aquela coisa do luto entre irmãos, da perda, sabe? Então, são muitos detalhes que o Stephen King trabalha muito bem, que é difícil você dizer que, tipo, It talvez tenha só uma mensagem, são várias, é muita coisa acontecendo. Você pode pegar, tipo, pequenos pedaços do filme que vão ter mensagens muito grandes ali. Então, é uma coisa que o Stephen King faz, tipo, em todos os trabalhos dele e muito bem feito, sabe? Então, Cara, eu tava pensando aqui, bateu aqui. Só um super off-topic, que não é off-topic, mas eu queria saber, Jéssica, qual que é a sua obra favorita do Stephen King? Oxi. Favorita? É. Escrita ou baseada? Pode falar, se você quiser falar do livro e do filme também. Aí você escolhe qual que tá mais fácil, que aí você tem aquele tempinho. Ah, o meu livro preferido dele é O Bazar de Sonhos Ruins, que é uma antologia de contas. Então, tipo, eu gosto muito de antologias. Eu acho que tem muitas coisas. Eu gosto de histórias curtas. E eu acho que seria O Bazar de Sonhos Ruins. Ou talvez Salem Slot, né, que é, tipo, eu li muito rápido, eu, tipo, fiquei com dor nas costas, porque eu não tava me movendo, eu só queria continuar lendo o livro. Adaptação, eu acho que entra em conta comigo, porque eu já perdi às vezes as contas de quantas vezes eu assisti Conta Comigo. E eu acho, né? E de vez em quando eu tô de boa, e aí eu começo a cantar a musiquinha, então é... me marcou demais, é um filme que... E cara, também preciso saber, o que você achou do Iluminado, do filme? O filme? É. Hoje eu acho um filme lento. Quando eu assisti a primeira vez, eu achei, nossa, que filmaço. Daí hoje, esses tempos eu fui tentar reassistir, eu falei, putz, mas demora, hein? Tempo, hein? Saquei. Mas é, né? Não pode falar isso ao vivo, porque é uma baita obra, né? Então eu vou aí perder o crachazinho de... Não, tá tranquilo. É porque, bicho, essa é uma questão, eu acho muito legal discutir com quem é fã, né, da obra do King, porque ele detesta o filme, ele fala tão mal do filme. Eu entendo. Né? Eu não li o livro ainda, cara. O livro, inclusive, eu mostrei pra Jéssica que eu tô com uma pilha de livro ali. O livro tá ali, tem que ler, não rolou ainda. Mas, enfim. Mano Marcelo, pra você, quais são os seus filmes ou livros favoritos? Cara, eu vou ficar com os filmes, porque é muito livro, eu não consigo acompanhar o Stephen King na literatura, mas no cinema, sim. E é uma difícil escolha, porque tem muita coisa boa dele, que foi bem adaptada. E o Iluminado, eu amo o filme. Sério, eu amo o filme, eu amo os frames, eu fiquei apavorado quando assisti a primeira vez, e ainda hoje eu não fico tão apavorado, mas eu ainda admiro, eu falo, caralho, que filme foda, esteticamente e de ambientação. Eu até postei num Instagram paralelo que eu tenho, né, que é o Cinemador, que eu posto trechos de filme, eu postei o trecho que o Danny tá entrando ali no hotel e eles entram na parte que tem tipo um mini mercado ali estocado, e o cara começa a conversar com ele telepaticamente. Eu acho aquela cena maravilhosa, porque o cara conversa com ele, né? E o olhar do cara diz muito, eles se conversam ali. Enfim, eu acho o filme maravilhoso. Mas eu vou ficar com Conta Comigo, que foi um filme que marcou minha vida assim demais. Já fiz um IGTV, inclusive, falando sobre ele. Cara, é um filme foda, que eu assisti ele muito cedo, né? Quando era adolescente ou pré-adolescente. E, cara, aquilo é um filme tão profundo. Ele fala sobre tanta coisa. E também ele é biográfico, né? Eu acho que é o único, não sei, né? Aí a Jéssica pode me dizer melhor se o Stephen King já fez outra obra que seja tão autobiográfica quanto Conta Comigo, né? Que é muito, assim, memórias e dele próprio e as coisas, da relação dele com a família e de como ele via a vida e de como ele foi influenciado, né, a escrever e o terror. E eu acho um filme lindo, lindo, lindo, e eu fico com Conta Comigo. Você sabe, Jéssica, se tem outra obra dele que tem coisa pessoal? O King, ele usa muita coisa que acontece com ele para escrever, né? Então, tipo, Cemitério Maldito, muito do que acontece ali realmente aconteceu com ele durante uma parte da vida, que ele morou realmente numa cidadezinha perto da estrada, que tinha um cemitério de animais, tipo, no quintal, e que o filho, o Owen King, né, hoje escritor que eu ia falar o filho dele, né, o Owen King, quase morreu por conta de um atropelamento, a filha dele quase perdeu o gatinho, então, tipo, muita coisa foi que aconteceu e que ele foi colocando, que não era para ter sido um livro lançado, né, todo mundo leu e falou, ah, pesado demais, não manda não, só que ele tinha um contrato e ele precisava enviar um último livro, daí ele falou, ah, vai esse daqui mesmo, e virou esse sucesso, que é, tipo, o livro mais aterrorizante do Stephen King. É que eu digo Conta Comigo, assim, no sentido pessoal, mas no caso da profundidade, assim, de sentimentos, né, que eu acho que é muito o que ele sentia quando... E aí, talvez, né, o que eu goste mais, até porque ele não é um terror. Ele tem elementos de terror, mas ele é basicamente um filme sobre crescer, né? E ele tem elementos ali, mas ele é um filme de, sei lá, assim, da dureza que é a maturidade, entender as relações familiares e de que tudo não é para sempre, enfim. É, no Sobre a Escrita ele fala bastante sobre essa época, esse momento da vida dele, né? Tipo, os livros que ele se inspirou nele mesmo, os elementos que ele utilizou dele próprio para escrever. Então, mais autobiográfico que esse, não. Tipo, ele realmente só vai pegando algumas coisas que acontecem, que ele pega e fala, nossa, daqui daria um ótimo momento para tal livro. E aí ele vai escrevendo, porque ele é uma máquina, né? Ele não para de escrever. Pois então, é, ele tem essa parada que é surreal. É. Será que, assim, ele escreve, vai armazenando todas as ideias, depois vai juntando tudo, ou ele só vive escrevendo? Ele escreve, eu lembro dele comentar que ele escreve, acho que umas 4 mil palavras por dia, todos os dias, é o exercício de escrita dele. 2 mil ou 4 mil, eu não lembro exatamente a quantidade, mas é de 2 mil a 4 mil por dia, e é o exercício de escrita dele. Então, muita coisa ele vai escrevendo, ele não gosta, e vai jogando fora, ou talvez ele lembre uma ideia e usa, então aí ele amarra com outra coisa, e hoje ele tem muito colaborador, né? Hoje ele trabalha junto com muitas pessoas, então assim... Às vezes ele faz um livro junto com o filho, às vezes ele faz com algum amigo, tipo, acho que ele tem um livro com o Peter Straub esses tempos, ele lançou também A Caixa de Gwendy com o... Eu não vou me lembrar do nome dele agora de jeito nenhum, mas é também um autor que escreve de terror, então acaba que eles vão... Que o Stephen King, ele agora tem Ele é uma indústria. Ele tem umas contribuições. Muita gente se pergunta se ele não tem um ghostwriter. Uh-huh. Mas ele afirma que não, e que ele escreve 4 mil, duas, quatro, duas e ele ou ainda 4 tem mil tempo palavras. Pra ver filme, né? Porque ele não vive demais. E Game of Thrones também, né? Sim. Eu lembro que eu fui assistir A Bruxa na época pelo elogio que ele fez ao filme. A Bruxa é fantástico. E realmente é fantástico. Cara, E ele é muito, muito acertado quando ele fala das coisas, porque realmente ele fala das coisas e as coisas são realmente muito boas. Ele tem credibilidade. Eu vi um comentário dele sobre o Game of Thrones, que ele fala que ele tá gostando, que ele acha que as pessoas estão reclamando, que ninguém quer que acabe. Aí por isso que o pessoal tá reclamando. Então, assim, faz sentido. E, cara, eu tenho uma pergunta aqui, acho jogar aí vocês a batata. Vocês acham que o King sabe ou não sabe fazer bons finais? O Richard que perguntou. Jéssica? Então, é uma questão muito polêmica, né? Mas como eu sou uma pessoa muito puxa-saco, eu vou dizer que sim, ele sabe fazer os finais. Eu adoro os finais do King. Eu acho que teve, tipo, um ou dois finais que eu olhei assim e falei, não acredito que você fez isso. Mas é de conto, sabe? Tem um conto dele que se passa numa estrada. Acho que é Buick número 8, não lembro exatamente. Nossa, eu fui lendo aquilo, eu falei, não, pra onde que isso tá indo? Pelo amor de Deus. E aí chega no final, eu falo, não, por quê? O que você fez? Tipo, é uma coisa que você tem que se acostumar com o King. Ele vai te tirar tudo, sabe? Tipo, você vai se apaixonar por um personagem dele e ele vai morrer em algum momento. Ele não vai passar por bons bocados, sabe? Então... Você acha que o caso dele é muito aquela velha frase que a gente ouve muitos pensadores de cinema falando, que não importa o final, o que importa é a jornada? Eu acho que importa o final. É, assim, a gente tá aí sofrendo agora com Game of Thrones por conta disso, não é mesmo? Mas eu acho que a jornada é muito importante. Mas eu acho que a jornada é muito importante. Eu acho que principalmente para ele, na forma dele que ele escolheu de narrar as histórias, eu acho que a jornada talvez seja o mais importante. Não que o final não seja, mas eu acho que o que acontece durante acaba sendo mais... Porque você vê, os finais, é que nem a gente volta naquele ponto, os finais das histórias do King não têm grandes mensagens, mas o livro inteiro tá completo de mensagens, sabe? A obra inteira tem pequenas coisas que vão te puxando. Então, acaba entrando nisso, sabe? Tipo, não dá pra fechar numa grande mensagem, tipo, ali no final, sabe? Como era de se esperar, talvez, em algumas outras histórias e tal, mas durante o percurso ele vai colocando coisinhas que vão, tipo, te puxando, te prendendo, e aí você chega no final anestesiado. Eu, pelo menos, chego no final dos livros do King e só olho assim e falo, tá bom, tá. Valeu, tá bom. Valeu. Ok, ok. Faz o que você quiser. Tudo Sim. bem. Que você acha, Marcelo? Aí falando, como você falou que não viu muito dos livros dele, né? No cinema, você acha que ele tem essa fama mesmo ou não? Cara, eu tô até surpreso, eu não sabia dessa fama dele. E tô me perguntando aqui o porquê, porque eu gosto bastante dos finais dos filmes baseados nos livros dele. E eu não sei se nos filmes, o que você acha, Túlio? Eu vou jogar essa pra você. Jogou a batata, meu, fudeu. Eu gosto dos finais. Então, cara, também não tenho problema com os finais das obras, né, adaptadas pra ele. Sinceramente, de Cujo até, vamos falar, o Cemitério Maldito, acho que Cujo foi o primeiro, tô falando dele, que acho que foi o primeiro filme dele que eu vi. Até agora, esse, o Cemitério Maldito, cara, não tem problema com o filme, Cemitério Maldito novo, mas de resto, acho que gosto muito da jornada, concordo com a Jéssica na hora que ela fala o final, importa, sim, importa mesmo, mas a questão da jornada, como a gente conhece os personagens, a gente sente todas essas mensagens que o King tem para passar de uma forma sutil, cara, isso é muito recompensador, então tá dentro, tá, dá para comprar a ideia sempre, né? Mas é uma curiosidade, Jéssica, por que que ele tem essa fama? Dizem que os finais dele são muito frios no sentido de que, tipo, aconteceu tanta coisa no... É como se fosse aqueles gráficos, sabe? Tipo, acontece muita coisa aqui e cai, sabe, no final. Tipo, eu não consigo perceber tanto isso. Tipo, eu acho que ele mantém bem o ritmo, só que muita gente acha que vai e começa a esfriar e ele chega, tipo, num final apressado, num final muito, muito frio, muito não... com muitas... sabe, expectativas e papapá. Eu não sei, eu gosto, geralmente, até agora, do que eu li dele, foi tranquilo. Assim, né, eu entendo porque as pessoas falam isso, mas não concordo, não. Eu sou puxa-saco, né, então... como não, mas acho que assim, bicho, a gente tá vendo aí o final, e eu tô tentando, cara, eu tô tentando entender por que que tá tanta gente que tá reclamando tanto de Game of Thrones. Eu entendo que tem algumas coisas que estão incomodando, só que, cara, eu lembro muito do final de Lost. E aí, bicho, eu fico assim, cara, tem uma lógica. Aí eu fiquei pensando num paralelo. Eu não sou a melhor pessoa pra discutir sobre o final de Game of Thrones, porque eu tô gostando, então, tipo... Eu também! Eu achei da hora ela pegar e... Queimou a porra toda, cara. Foi do cara. Tá certo. Sabe, tipo, se divertir, cara. Eu tô me divertindo pra caramba. Não é essa a função do entretenimento, Sim. se entreter. Eu tô me entretendo pra caramba. Cara, eu tô assistindo as coisas, tipo, caramba, que legal. O comentário do Johnny Hooker, cantor, falando assim, cara, ela foi estuprada, humilhada, uma pá de coisa aconteceu com ela, ela tem que mais é que tacar fogo mesmo. Taca fogo, porra, boa. Tá aí um bom coach pra colocar no site. Vou arrumar isso aí. Mas o paralelo que eu tava fazendo, acho que a maioria das pessoas reclama tanto, por quê? Porque não sabe, igual o que o Stephen King falou, não sabe lidar com o final. Então, você não... Aí eu fiz o paralelo ali com a morte. As pessoas morrem, a gente não sabe lidar com o fim. A gente acha tudo, porra, sem sentido. Então, o encerramento desse ciclo incomoda, gera uma insatisfação. Tem um negócio que eu acho que ele já falou isso até na própria obra dele, né? Louca Obsessão. É isso, né? O fã querendo ter controle sobre a obra do autor. Boa! Dá para adicionar isso aí na ideia. E a Louca Obsessão é isso, né? Ela é tão obcecada, e aí ele tá escrevendo um livro, e aí ela gosta tanto daquele personagem que quando ele mata ela fica revoltada. Foi. Exatamente. Olha, às vezes eu entendo porque ele criou esse personagem. Às vezes eu acho pesado o que ele faz com alguns personagens dele, mas tudo bem. Tá, faz parte. Mas enfim, Game of Thrones, domingão, a gente vai curtir pra caralho, né? Jéssica, eu concordo 100% com o que você falou, no sentido, a gente tem que curtir. A gente tá vivendo um momento muito especial, cara. E a gente vai ficar criando treta porque não tá curtindo? Tá merda isso. Eu vejo as discussões e, tipo, beleza, gente, tá tudo bem. Tá? Não é? Não gostou, eu, tudo bem. Ah, tá de boa, vamos ser felizes. Mas olha só, pulando aqui, então, entrando um pouco na discussão sobre o jogo perigoso. Cara, é basicamente a história, né? Pra quem não sabe do que se trata. O casal tá passando ali por um momento difícil da relação. E o cara, ele sente tesão, basicamente, quando a esposa tá presa. Só que o que acontece? Ele toma a pílula azul, né? E acaba morrendo com ela algemada na cama, sozinha, com um cachorro e morrendo de medo. Uma porrada de coisa que tá acontecendo. Mano, Marcelo, me fala aqui. O que você achou, né, desse filme, meu velho? Bom, eu tava sem grandes expectativas para esse filme, porque eu tava com aquele preconceito de ser um filme Netflix. E eu vi o trailer, eu sou um cara que gosta de trailer, né? Então eu já vi. Assim, eu sou muito chato, assim, eu gosto de, por exemplo, uma boa fotografia, uma boa direção de arte, e não é um filme que ele tem uma parte técnica louvável, né? Então eu tava meio receoso, assim, tipo, resumindo, eu tava achando, tava com cara de bomba. Falei, isso daí tá com a cara daquelas péssimas adaptações do Stephen King. Mas eu fui positivamente surpreendido, achei um filme muito bom. Essa sinopse é foda, né? Eu vi, ouvindo você falando agora, eu falo, caralho, essa sinopse é muito foda. E, só que, ao mesmo tempo, é muito difícil de você manter essa sinopse. Como você mantém essa história até o final? E a forma que foi adaptada, eu não li o livro, mas assim, o filme é instigante e eu achei muito bom. Assim, com ressalvas, eu acho que ele não é um louco obsessão, ele não é um conta comigo, ele não é cinema no sentido, assim, de cuidado. Mas eu achei um filme muito bom, e como eu tava sem grandes expectativas, eu adorei. Surpreende. A Jéssica escreveu lá no site dela um artigo completão falando da forma como o diretor, o Mike Flanagan, trabalha, né, a perspectiva ali de ter personagens femininas que, pô, os filmes dele, as personagens femininas, pelo menos os que eu me recordo aqui, falando do Rush, que eu vi que a Jéssica até falou que não gostou tanto, assim, né? Falou que tinha alguns probleminhas. Eu adorei o Rush, amei. Mas realmente ele trabalha muito bem personagem feminina. A Maldição da Mansão Rio, a gente tem personagens femininas muito bem desenvolvidas, e Jogo Perigoso é um exemplo disso. Aí, Jéssica, eu queria só que você comentasse pra gente essa parada toda que você falou sobre o cinema do Flanagan e essa questão do Jogo Perigoso. É muito engraçado, porque eu não conhecia o Flanagan, assim, eu não conhecia ele por Flanagan na hora que eu fui assistir Jogo Perigoso. Daí, uma vez, porque eu conhecia alguns filmes dele, mas, tipo, nem prestei atenção em diretor nem nada, só segui em frente assistindo os filmes. E aí, eu assisti Jogo Perigoso, eu achei muito bom, falei, gente, caramba, que filme bom, sabe? Eu fiquei muito feliz quando eu assisti Jogo Perigoso. E depois de um tempo, quando eu fui conhecer Rush, é que eu me toquei que era, tipo, o mesmo diretor de tantos filmes que eu achava maravilhoso. Então eu falei, poxa vida, eu acho que eu tenho que me atentar a essa pessoa. E aí depois ele fez A Maldição da Residência Rio, vai fazer a segunda parte agora, né, a segunda temporada. Tá fazendo o Doutor Sono, então, tipo, é um diretor que eu peguei é dele, pra... Doutor Sono? É, ele vai tá ser... Dele. Sim. Então eu comecei a dar muito crédito pra ele, sabe? Tipo, então, toda vez que ele anuncia alguma coisa, eu tô de olho, porque eu gostei muito da forma que ele trabalha. E Jogo Perigoso, mesmo que eu não, na época, não sabia quem era, eu achei um filme... Também não li a obra original, não li o... Não sei se é um livro ou um conto do King, eu acho que é livro. Acho que é um livro, é um livro. E eu não cheguei a ler ainda, mas... Tudo parece fazer muito sentido, tudo parece ser muito bem amarrado. Tipo, é como o Marcelo falou, é muito difícil você manter um ritmo. Tipo, ela tá presa numa cama e o marido dela tá morto, sabe? Tipo, como você vai fazer um filme de uma hora e meia com isso? Se não... Ah, lógico, né? Carla Gugino recebe muitos méritos, porque a atuação dela também tá ótima. Pra ela manter, tipo, o personagem, sabe, daquela forma, imagina a preparação, sabe? Tipo, deve ter sido, sabe, uma hora e meia numa cama, sabe? Tipo, além disso, o filme todo é muito pesado, tudo ali é muito pesado, tipo, a forma que o relacionamento dos dois tá, tudo que ela passa enquanto tá na cama, o final, tudo que ela tem que suportar. Então, tipo, é um filme muito bem fechado, sabe? É muito pesado, mas é interessante a forma, o desfecho, o final dele. Tem uma curiosidade aqui, dá pra estabelecer uma relação entre o Jogo Perigoso e o Rush, além, óbvio, do mesmo diretor. É, ambos os filmes trabalham com personagens que estão presos num único ambiente. E eu acho que uma das coisas que mostram, né, que esse Flanagan é realmente um cara muito do caralho, ele conseguir ter feito dois filmes excepcionais que, teoricamente, ele teria tantas limitações. Né? Como que você pega essa parte aí, Jéssica? Como que você vê isso? E tem mais ainda, não são só esses dois, tem um outro filme dele chamado, acho que Absentia. Eu não vi esse. Esse também, tipo, é muito sobre essa coisa de estar preso, sabe? Mas Rush, eu tenho, tipo, é pouquíssimas as ressalvas que eu tenho com Rush. É só, tipo, é que é muito complicado você colocar, tipo, o Home Invasion, o subgênero do Home Invasion já é um gênero complicado, porque é sempre uma mulher presa num lugar e um assassino perseguindo ela. Então, tipo... Mas a forma que ele tratou, eu acho muito bem tratada, sabe? O Rush é um dos meus filmes preferidos, eu sempre coloco ele nas minhas listas, tipo, ah, assiste Rush. Eu recomendei ele pra minha mãe, sabe? Tipo, mãe, assiste Rush, é muito bom. Eu também, a minha mãe viu e gostou, cara, incrível. É, então, minha mãe ama terror, eu falei, assiste Rush. Ela foi um dos poucos que ela assistiu, porque a gente destoa muito do que a gente gosta no terror. Sei então, como é. É muito difícil. Mas, e eu gosto muito de Rush, porque... É outro filme que ele consegue manter o ritmo muito bem. Tipo, são dois filmes que eu acho que ele... Que o Mike, ele conseguiu dirigir de uma forma que eles não ficam chatos. Porque as coisas estão acontecendo. Não é só uma mulher presa tentando escapar. Ela tem várias coisas com ela, tipo... Ela é surda, ela é escritora. Ela é escritora. Tipo, ela já passou por muita coisa. Poderia ser um livro do Stephen King, tipo... Sim. Acho que poderia muito ser um livro do Stephen King, tipo, facilmente. Só dela ser escritora já é, tipo, 60% Stephen King. Mas ele tem ritmo, sabe? É uma coisa que eu gosto muito nele, que, tipo, mesmo que tenha pequenos problemas, tipo, coisas, tipo, muito pequenas mesmo, o ritmo dele sempre é muito bom. Na série, nossa, na Maldição da Residência Rio, o ritmo dele tá espetacular. Foda. Então... O que me pegou muito na série é como começa com uma série de terror ali, pra dar medo na gente, dar uns sustos. E, mano, termina como um drama que você acaba de chorar, velho. Eu sou muito fã da Shirley Jackson. Então, tipo, aquele final pra mim foi devastador. Foi, tipo, aquela última frase que fecha junto com a última frase do livro. Nossa senhora, eu quase tive um negócio. Eu me desabei, tava com vários lencinhos e só chorando horrores. Abracei o livro no final. Foi um momento de fã, então foi lindo. Muito bom. Mano, Marcelo, você chegou a ver o Rush? Não, cara, e já tá na minha lista aqui. Cara, aqui do lado e já tô colocando. Eu tava até vendo, assim, só olhando aqui, eu acho que o Marcelo não viu, cara. Mano, tem na Netflix? Trabalha com... Tem na Netflix, cara. Sério? É, cara, trabalha muito angústia, velho. A gente fica ali assim, velho, é muito foda. É muito foda. Não, mas eu ouvi vocês falando, né, e é interessante, eu gosto disso e tem a ver com o Jogo Perigoso, que é a questão da jornada, né, você tinha perguntado no início dessa questão dele, do Stephen King, né, e do próprio diretor abordar isso, porque é uma questão difícil e feminina, né, dessa mulher que tá presa, e como ela cresce no filme, né, a personagem da Carla Gugino. Demais. Ela tá fraquíssima, e ela cresce muito, assim, a personagem. Eu acho isso incrível. Tem uma curiosidade, acho que, não sei se a Jéssica chegou a ver, acho que Eclipse Mortal, Eclipse Fatal, Eclipse Total. Eu esqueci o nome do filme. É Eclipse alguma coisa aí, é com a Kathy Bates. É, o eclipse que acontece em Jogo Perigoso é o mesmo que acontece nesse filme, Eclipse, acho que é Eclipse Total. Que é um filme de terror fantástico, se eu não me engano, 94, 95. É, não baseado lembro. Na obra do Stephen King? É, baseado na obra. E ele gosta de fazer essas conexões. Ah, ele gosta. Eu não sei como ele tem cabeça para fazer isso tudo, gente. É loucura, velho. É loucura. É muito doido. Mas assim, ele é incrível como... Eu ia falar assim, é incrível como ele escreve bem personagens femininos, né? Mas é, na verdade, é incrível como ele escreve bons... seres humanos, né? É como ele entende o ser humano. Isso torna o trabalho dele... Sim. Claro, ele é um gênio do terror, ele tem técnicas ali pro terror, mas, cara, ele conhece muito das questões humanas. Isso torna o trabalho dele ainda mais incrível, né? Ele passou por bons bocados, né? Ele passou por... A vida do Stephen King é uma loucura. Tipo, ele saiu de casa cedo. Passou, tipo, momentos dificílimos de ter que cuidar, tipo, de ter que prover a casa, sabe? Não conseguir emprego e... Em relação às personagens femininas, ele tem muito do apoio da Tabitha, né? Que ajuda muito ele nessas horas. Tipo, que Carrie foi a consultoria dela, basicamente. Então, é muito da ajuda dela. Assim, não querendo tirar o mérito do Stephen King, lógico. Mas você ter uma mulher que possa te dizer, olha, você não tá indo por um caminho correto, facilita muito. Não, demais. Vamos também, além de outra coisa... louvar esse trabalho, tanto dele quanto dela, né? Carrie original é de que ano, o filme? O filme é 76. É, o filme é... Cara, em 76, falando em questões, assim, já tão... Que hoje em dia ainda são tão, né? Fala, caramba. O cara lá atrás, né? Junto com ela, já trabalhando essas questões que ainda são tabus, né? Na sociedade. Sim. O Carrie é um filme fantástico. Inclusive, eu pretendo... falar sobre ele no 365 filmes. Brian De Palma, né? E aí eu já tô ligado aqui, que eu vi que vocês gostam de Conta Comigo, então se eu falar de Conta Comigo, eu vou chamar vocês aí, mas eu vou tocar o terror. Só voltando um ponto, aliás, dois pontos. Primeiro, vai ter uma nova edição, né, do livro da Tabitha aqui no Brasil, não é, Jéssica? Isso mesmo, a Dark Side vai lançar Pequenas Realidades agora, tá para sair já agora, 25 de maio, mais ou menos. E o livro tá sensacional, eu fui revisora. Ah, e é bom. É maravilhoso, a Tabitha, ela escreve de uma forma muito bacana, sabe? E eu adorei que ela deu umas cortadas sensacionais na imprensa, tipo... Ser esposa não é minha identidade, meu nome é minha identidade, porque não adianta você falar que eu sou esposa do Stephen King, porque eu sou escritora e ativista há muito tempo, então vocês me dão licença aqui, que eu não sou só esposa do Stephen King, eu sou Tabitha King. E ela foi fenomenal nas respostas e foi lindíssimo. Tipo, ela usou a conta do Stephen King para responder e foi lindo, foi... Epic win. Cara, deixa eu fazer uma pergunta. Tem algum filme baseado em alguma obra dela? Não. Além olha aí os empresários perdendo oportunidades, né? E ela tem uma obra bastante interessante, sabe? Ela tem... Mas o pessoal não olha muito para as esposas, né? A partir do momento que um for adaptado e fazer um mega sucesso, aí vão pegar todas as obras dela. Eu já estou torcendo aqui para que talvez o Mike Flanagan aí, né? Quem sabe... Já ficou... De olho. Já vou mandar um tweet para ele mais tarde e falar, ô Mike, ajuda nós. É na hora, né? Bacana. Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto é que eu queria que vocês explicassem o significado do eclipse que acontece em Jogo Perigoso. Você quer falar, Marcelo? Deixa eu pensar aqui. O eclipse é bem na hora que... Ah, bom, tá. No final ali. Eu acho que ele representa o maior... É a escuridão, né, cara? Porque é um ponto de virada que ela tinha uma imagem do pai. E eu acho que é uma metalinguagem ali para ele falar sobre essa escuridão que de repente, assola a vida dela, né? Que, de repente, a vida dela era colorida e no filme a gente vê isso, que é aquela coisa muito solar... Até que esse eclipse vem e muda tudo e passa a escuridão predominar a vida dela, né? Eu acho que é isso, né? Boa. E você, Jéssica, o que, que significa para você? Deixa eu ver se eu acho que eu escrevi sobre isso. Eu tenho uma visão parecida com a do Marcelo. Eu acho que é uma metáfora até simples dessa, de tipo... talvez aquela coisa, tipo, meu pai era meu sol, mas nesse momento já não é mais, sabe? Agora já tudo isso aconteceu e, né, foi coberto por alguma coisa terrível, né, tecnicamente. Não que um eclipse seja terrível, mas vocês entenderam essa coisa da escuridão e etc. E a transformação, né? É. Ah, peraí. Vou fazer uma leitura aqui de um trecho. Que eu acho que dá para tirar aqui o que eu coloquei. Um dos trunfos da produção está na atuação da Gugino. A personagem dela, a Jessie, aos poucos vai se mostrando uma verdadeira guerreira. Somos levados ao seu passado para entender que a relação com o pai, incluindo um episódio lamentável de abuso sexual, influenciou bastante na sua relação com o marido. Como o próprio filme faz questão de explicar, as algemas que manteram Jessie presa na cama são uma metáfora para a prisão mental que ela vivia. Ao buscar superar o seu passado para garantir sua sobrevivência, Jessie encara seus traumas pela primeira vez e começa a encontrar forças para fazer o que é necessário. O evento do eclipse, tantas vezes retratado ao longo da trama, é um ponto-chave. É como se o sol nunca mais tivesse brilhado para Jessie até aquele momento. Então, ou seja, essa questão do eclipse ali, para mim, foi muito a questão de, cara, minha vida era uma depressão, a minha vida era a escuridão, e agora eu consegui finalmente me libertar disso. Uhum. Né? Então, acho que... Mas ela só fez isso porque ela foi obrigada a enfrentar os medos dela, né? E meio que a vida faz isso. Assim, enquanto você não enfrentar, vai ficar pior. Exatamente. A um ponto de que você... A única forma que você vai ter de sair disso é enfrentando, ou deixando morrendo, né? Tudo aquilo que a gente falou sobre os filmes do King terem, né, as obras do King terem uma outra mensagem, olha só, numa história de putaria, que a mulher fica presa na cama, que o marido tarado morreu, a gente tem aí uma coisa para depressão, supere. Exato, e é isso que é interessante, né, porque muita gente se atrai a isso, né, pô, uma história ali, o casal tava fazendo uns jogos sexuais, então isso já gera uma curiosidade. Só que é o trabalho do Stephen King, ele trabalha com coisas interessantes que instigam para dizer coisas mais profundas, né, que estão nas pequenas coisas ali. Isso é bacana. Bom, vamos pular aqui. Jéssica, você quer falar alguma coisinha sobre 1922? Não, eu só recomendo que assistam, é um ótimo filme, eu gosto bastante, é um filme muito cru, tipo, eu acho que é uma das produções mais cruas do Stephen King, porque ele é, tipo, muito... tiro, porrada e bomba o tempo todo, sabe? Tipo, não tem momentos fofos. É, tipo, cru. Então, eu só deixo aqui recomendação pra assistir, porque é um filme muito bacana mesmo. Ficou uma história muito legal. É, ele assim, tá... legal, entre aspas, né? Assim, não é legal, sim, mas... é um filme interessante. Eu vou mudar pra interessante, que eu acho que passa melhor. É, ele tá disponível na Netflix. E tem o Tom and Jane, que é um ator que eu acho muito subestimado, acho que a galera não dá o devido valor para ele, e nesse filme a gente tem ali se pá uma das melhores performances da carreira dele, ele manda muito bem, e como a Jéssica falou, é um filme interessante. Vão preparados. Né? Preparem-se. Vamos lá, só para entrar aqui brevemente, para comentar sobre o Cemitério Maldito, a gente vai falar só da versão original, eu quero saber mais aí, da Jéssica e do Marcelo, o que vocês acham? A Jéssica já contextualizou pra gente, falando que foi realmente baseado ali numa época que quase aconteceu, dele perder os próprios filhos num acidente. Então, Jéssica, qual que é a sua opinião geral sobre o Cemitério Maldito e o Cemitério, né, que é a versão original? Eu amo o Cemitério Maldito, eu acho um filme ótimo, eu gosto muito do trabalho da Mary Lambert, e é um filmaço, sabe? Eu assisto ele legendado, dublado, do jeito que tiver o filme eu assisto. Sempre que tá passando, eu coloco no DVD pra assistir. Eu realmente gosto do filme. Então... Você acha que ele ficou datado? Eu não consigo ver ele como datado. Eu não sei. A atuação do pai é muito ruim, né? Isso eu acho que todos podemos concordar que é, né, péssimo. Porém, eu não acho que ele ficou... Assim, parando pra pensar agora na irmã dela, tipo, que foi feita por um homem pra ficar mais assustador. E fica. Aquilo e fica. Cabeça, né? Mas, assim, talvez isso possa ter datado um pouco. Talvez hoje pudesse... Lógico, tem um filme novo, né? Tô falando sem ter visto o filme novo. Mas talvez hoje essa parte pudesse ter sido feita um pouco diferente. Talvez pudesse ter ficado um pouco melhor. Mas de resto eu não acho ele tão datado. Eu acho, assim, ele cheira a anos 80, 90, né? Você coloca ele na televisão e, tipo, sobe aquele cheiro de mofo. Mas não deixa com que o roteiro e etc. fique datado exatamente, sabe? Não tem grandes, tipo... Assim, uma coisa que acontece muito nos anos 80 é, tipo, muito... questão de preconceito, questão de machismo e etc. Eu acho que Cemitério Maldito não entra muito nisso. Eu acho que nessa questão ele não ficou datado. É, isso é o que eu tô tentando dizer, tipo... Sim. Você sabe de onde ele veio, você sabe da época que ele foi feita, mas não por conta desses elementos que geralmente são problemáticos. Uhum. Com exceção de algumas falas daquela senhora lá que é... Eu esqueci o nome dela, eu já assisti tantas vezes o filme e esqueço o nome dela. Que ela lava a roupa pra... Ah, tá. Aqui ela fala, ah, eu queria ter um marido. Algumas falas dela são muito horríveis, né? Mas Aham. não são distantes da nossa realidade. Então não sim, sei se dá para dizer que é datado. É, então... É. Mas eu não acho ele datado nesse sentido. Eu acho ele um bom filme ainda. Porra, bacana. Mano, Marcelo, o que você tem a dizer aí sobre o origem da adaptação, né, do Cemitério Maldito? Sim, eu acho ele datado, cara. Eu não sei, eu não sou fã desse filme, eu acho ele brega. Ele é bem brega. Mas peraí, só uma pergunta. Né? Quando foi a última vez que você viu? Eu vi recentemente, porque eu não tinha visto. Eu vi faz uns 6 meses atrás. Tá. Porque eu nunca tive muito interesse, né? Eu acho que dos filmes baseados no Stephen King, esse é um dos que eu menos tinha interesse, e realmente quando eu comecei a ver... Mas assim, eu tenho coisas a falar, então vamos lá. A primeira coisa que eu acho que é importante falar é que ele é dirigido por uma mulher, isso nos anos 80, né? Que é um movimento que começou agora a se cobrar, e no entanto a Mary Lambert dirigiu vários filmes, dirigiu já clipes do Michael Jackson, da Madonna... E é importante dizer, né, porque parece que as pessoas hoje falam só das mulheres de hoje que dirigem, mas teve mulheres que dirigiram também, eu acho legal de chamar atenção para isso. Outra coisa é que, como eu falei, eu acho brega, eu acho datado, só que você sabe que eu tenho mais medo desses filmes, porque eles são tão toscos assim, aquela fumaça que você tá na cara que é uma fumaça fabricada, aquele cenário que parece de uma casinha de... que tá na cara que é um estúdio. E por mais que eu ache brega, eu fico com mais medo, porque eu falo, caramba, que negócio estranho, assim. Então, tem isso, assim, como o cinema eu não gosto tanto, mas ele ao mesmo tempo me assusta mais do que outros. Uhum. Deu pra entender? Deu sim. Ele é muito brega. Eu acho que é uma das coisas que faz eu gostar tanto dele. É, tipo, muito brega. Ele é... baita filme brega, sabe? Tipo, olha, tudo nele é muito brega, gente. As escolhas que a Mary Lambert faz direção são bregas, mas eu gosto disso, eu gosto dessa breguice dos anos 80. Meu filme preferido é Garotos Perdidos, sabe? Então, tipo... Porra, sério? Sensacional. É sério, é terrível, mas é sério. Mas, tipo, é completamente zero, né, assim... Não, eu gosto muito de Garotos Perdidos. Eu falei dele recentemente aqui. É meu filme preferido, tipo, sempre, assim. Eu assisto ele em qualquer ocasião. Tipo, se eu tô feliz, triste, de qualquer jeito. É o filme da vida. É, porra, então... Que legal, cara. E ele é brega, sabe? Garotos Perdidos é um filme brega. Então, tipo, alguns filmes dos anos 80, tipo... É licença poética pra ser brega, sabe? Eu gosto muito de pensar que Cemitério Maldito é nessa. É, olha só, tem um comentário aqui da Selma. Mas é o que eu digo. Os jovens não gostam de filmes antigos... É como se para eles não tivesse existido os anos 80, 70, mas enfim. O que vocês acham dessa afirmação da Selma? Eu discordo, inclusive eu tava aqui citando... Mas olha só, mano, Marcelo, você não pode se usar como parâmetro porque você é estudioso de cinema, cara. Ah, não, mas o que eu quero dizer é que eu acho que, inclusive, os anos 80 tá na moda. A galera tá curtindo essa vibe retrô, né? Então... Por exemplo, Stranger Things, que a gente comentou, o próprio It é isso, né? Ele pegando toda essa referência nostálgica dos anos 80, eu acho que, de uma forma geral, genericamente falando, a galera gosta sim. Mas é um negócio que eu tô percebendo, é que o pessoal gosta muito de um sentimento emulado dos anos 80, mas talvez não pare muito para ver algumas coisas nos anos 80. Você vai pegar uma Bolha Assassina dos anos 80 hoje? Perfeito isso, cara. Muito. Um jovem lá dos seus 16 anos vai assistir, vai olhar assim e falar, mas o que tá acontecendo aqui? Faz sentido, verdade. É breguíssimo, né? Outro filme aí que você olha e fala, putz, cacete, que brega. Eu amo a Bolha Assassina, eu amo a Maggie Penny, eu acho ela ótima, uma ótima personagem, tipo, é uma das personagens que eu mais gosto de filme de terror, mas é... Puta não, brega. Pensando bem, eu acho que faz sentido sim, porque tá na moda, anos 80, 90, mas não necessariamente que as pessoas vão assistir esses filmes, né? Não necessariamente vão assistir O Primeiro Amor e etc, etc. Exatamente. É muito, cara, eu gosto, mas tipo, eu não preciso conhecer. Tá na moda. Eu só falo que eu gosto. Tá na moda postar no Instagram uma roupa, um estilo anos 80, né? Ah, é? Não, imagina assim, né? É, não, o pessoal hipster agora tá postando bastante nos anos 80. Caraca, velho. 80 e 90, né? 70 não tanto. E, tipo, anos 70 tem muito filme foda de terror. Anos 70 é maravilhoso. 70 é foda. E que não é brega. E que não é brega. Jess, pelo que eu reparei, você gosta do John Carpenter, né? Eu acho que ele é Deus. Ele é foda. Os filmes dele mais fodas, ali o Assalto ao 13º Distrito... O próprio Halloween é 78, não é? É. 78. É, o que você tem, né, na sua descrição ali, o Eles Vivem, já é mais recente. Mas, enfim, o John Carpenter é um mestre dessa época aí também, cara. Sim. Ah, e os filmes dele, eu não posso dizer que são bregas. Tipo, os filmes não, dele são, dela, muito, nem... são muito pontuais. O Carro Assassino é dele? É. É. Que é do King também, né? É do King, exatamente. Olha que bonito isso, gente. Olha só. Combinação, né? Olha, nossa, isso é lindo. Exatamente. E são dois caras considerados mestres do terror. Isso é maravilhoso. Isso pra mim é arte. Porra, o que você acha? O John Carpenter, o último filme dele foi... Eu esqueci o nome, mas filme de 2010. É o Warren, é Amarrado. Não lembro. É... Como que você vê aí, assim, a ausência do Carpenter hoje na indústria? Eu li uma entrevista dele agorinha, inclusive, que eu compartilhei, que ele tá em Cannes, né, recebendo um prêmio, uma homenagem e tal. Ele falou, eu sou velho, eu não quero mais ficar discutindo com o pessoal, sabe? Eu só quero receber o dinheiro das minhas ideias que o pessoal tá reaproveitando. Eu tô cansado, eu tô velho. Eu encontrei no terror um espaço para eu criar, mas eu tô cansado, gente. Chega, para mim, tô de boa, sabe? E aí ele tá lá com a banda dele, fazendo o que ele quer. Uhum. E eu acho que ele tá certíssimo. Tipo, eu acho que a gente tá num momento muito bom pro terror. E, tipo, a gente tem Jordan Peele, a gente tem o Jordan Peele. Eu vou citar só o Jordan Peele mais uma Robert vez, porque Edgar. Ele é ótimo. E cara, a gente... Tem o cara do Hereditário também, hein? Sim, Ari Aster. E o cara do A Bruxa também, eu acho. Sim. Que esse cara vai ser grande. Robert Eggers. E tem algumas diretoras muito boas também. A gente tem a Karin Kusama, que ela faz filmes ótimos. Nossa, The Invitation é maravilhoso. Sim, é, sabe? Então, tipo, o John Carpenter, ele foi muito importante num momento pro cinema, que ele trouxe uma politicagem muito forte, que eu acho que ele inspirou muita gente, principalmente anos 80 e 90. Eu acho que o slasher, ele só aconteceu por causa de Halloween. Eu posso estar tipo, falando uma coisa muito grande, mas pra mim, só aconteceu o movimento foi slasher. E impulsionou a porra toda. Sim, então, tipo, ele teve um momento muito importante pra política em si, no terror, mas eu acho que ele pode tirar esse tempo pra descansar, sabe? Eu não vejo essa ausência dele agora no gênero como algo... prejudicial. Lógico, né? Eu assistiria todos os filmes que ele lançasse sem problema nenhum e, tipo, falaria, nossa, é isso aí, Carpenter, tá lindo mesmo, parabéns, continua. Mas eu entendo também essa coisa de, tipo, tô cansado, sabe? Tô velho, tá? Faz, se vocês quiserem pegar minhas ideias e refazer, eu só vou esperar o meu dinheiro. Então... Porque ele até participou, né, como consultor do Halloween mais recente, não foi? Sim, ele participou. E ficou um filme ótimo também. Eu também adoro. Eu achei ótimo o filme. Eu acho importante ressaltar, assim, a Jéssica comentou, né? Eu acho que o terror tá vivendo um momento maravilhoso nessa década. Que eu acho que, pô, talvez, vendo as listas, assim, de melhores filmes, assim, a metade, se não a maioria, são terror dos meus filmes preferidos. Sim. Nesses últimos anos. Tem, pô, e tá pra gente... sair mais, né? E esse ano tá cheio de filme pra sair, que você olha assim e fala... Não sei como eu vou assistir isso. É, uma coisa que eu acho que acontece, né, estendendo um pouco esse off-topic, é que então, eu acho que os bons filmes de terror estão sendo mais aqueles de... Tem exceções, como o caso de Nós, né, do Jordan Peele, que é maravilhoso, eu amei, e foi um grande sucesso, mas tem muitos filmes que estão indo mais para o mercado de arte, vocês não acham? Eu acho que é a tendência mesmo, e eu entendo... Porque, tipo, esse momento eu acho que tá sem precedentes. Eu acho que a gente não teve um momento com uma agenda política tão forte dentro do terror. já tiveram momentos em que o terror... Lógico, o terror sempre foi uma coisa política. Uhum, quando eu digo sem precedentes, é porque agora a gente tem uma agenda fixa. A gente precisa de mais diretoras mulheres, a gente precisa tocar em questões raciais, a gente precisa de um subtexto que seja potente. Tirando a parte do mainstream, que a gente sabe que o jumpscare ainda está aí movimentando muito a indústria do terror, que está gerando muito lucro, querendo ou não, sabe, tipo, a freira... James Wan faz dinheiro. James Wan faz dinheiro. E dá pra coexistir com esses filmes mais underground, sabe? Não é uma coisa que, tipo, tem que ficar excluída. Só que é muito bom ver que esses filmes mais underground, eles estão apostando mais nessa coisa subversiva e mais no subtexto, mais na... que vai mais pra essa parte da artística, sabe? É compreensível esse momento, essa coisa do tipo... Uma coisa que eu sinto falta, assim, e aí vocês vão entender que é onde eu quero chegar... É que nos anos 90 tinha um filme, sei lá, Pânico. É um bom filme. Eu adoro Pânico. Eu amo. Os três. E é um filme popular que eu chegava no vizinho. E o 4, sacanagem, por quê, velho? Hã? E o 4, velho? Ah, é o 4. O 4. Bom, deixa pra lá. Não, mas então. E aí eu sinto falta, porra, por exemplo, eu amei A Bruxa. E eu quero chegar nas pessoas e falar, cara, você viu aquele filme? E as pessoas estão meio desconectadas, assim, a esses filmes. Parece que é meio, nossa, que... Né, é muito distante. Eu queria que esses filmes fossem populares também. E eu acho que tinha isso há uns anos atrás e hoje em dia está cada vez mais se perdendo. Eu acho que tem muito dessa coisa, dessa subdivisão agora, sabe? Eu acho que ficou muito mais nítida essa coisa, tipo, mainstream e underground, que o pessoal tá mais apelando, tipo, pro mainstream, a gente vai trabalhar com jumpscare, a gente vai fazer um filme, tipo, de susto, porque susto vende, e porque é fácil, porque você chega depois do serviço, vai assistir um filme que você quer levar susto, você só leva susto, você não tem que pensar. Tipo, com exceção de Nós, que é um filme que funciona tanto pra susto como pra pensar, eu acho que esses outros é mais complicado, sabe? A Bruxa serviu pra isso, mas não tanto, porque, tipo, os sustos da Bruxa foram muito pequenos se comparados. Tipo. A galera ficou revoltada. O que eu acredito da Bruxa é que a intenção dele era causar medo. Então, a gente sai do filme aterrorizado. Eu, pelo menos, aquele ato final, a partir da hora que o bode fala, mano, eu fiquei sem dormir uma vida. Não, eu fiquei... Nossa, aquela cena de possessão da criando o irmão dela lá é foda. Gente, a cena da bruxa querendo matar o bebê, isso pra mim, tipo, matando, sabe? Tipo, é assustador. Só que não é jumpscare, sabe? Uma pessoa que trabalhou o dia inteiro e que, tipo, nossa, eu quero assistir um filme de terror pra passar medo. Ele não vai procurar. Insensível. Será que é isso também? Como é que eu não entendi? Será que as pessoas estão insensíveis? Porque, por exemplo, a bruxa, eu fiquei assustadíssimo, né? Eu concordo que existe, sim, um pouco de insensibilidade até na questão da atenção que as pessoas dedicam para um filme. Por exemplo, você vai ver A Bruxa, vamos falar do espectador médio aí. Cara, se o filme não tá batendo e A Bruxa ele é difícil, eu acho que não é um filme para quem tá acostumado com Invocação do Mal da vida, é um filme realmente muito denso. Mas é um filme difícil, Túlio? Vamos lá. Você acha de verdade que é um filme difícil? Eu acho. Não é, acho que não é pra qualquer pessoa, não. Eu acho que, utilizando pra de comparação aqui, o já citado Pânico, se você for pegar Pânico e for comparar ele com A Bruxa e com Invocação do Mal, ele nitidamente tá mais próximo de Invocação do Mal. Então, tipo, eu acho que seguiu essa coisa, tipo, os anos 2000, 90, 2000, eles tiveram essa coisa, essa tendência do terror de causar nojo, causar medo, causar pânico através do susto objetivo. Tipo, se a gente pegar uma tendência grande dos anos 2000, que, tipo, durou muito tempo, foi remake de filme asiático, e Jogos Mortais, e Premonição, que você vê que é explícito, é muito explícito. Você chega uma quebra já em 2015, uma pessoa que está acostumada a ver coisa explícita, a ter jumpscare, a bruxa se torna difícil, entendeu? Uma pessoa que tá acostumada nessa... Ótima explicação. Ela vai acabar, tipo, olhando o filme e vai falar, não tá acontecendo nada, enquanto tá acontecendo muita coisa. Exatamente. É a questão da falta da sensibilidade, realmente, de, cara, você entender o que você tá vendo, você decifrar o que você tá assistindo. Hoje a gente quer o jumpscare, por quê? Além do susto da cena de alguma coisa caindo, alguém aparecendo, tem a música, cara. E eu não falo música... mal, eu amo, tipo, eu adorei a Freira, por exemplo. Nossa, me divertiu pra caramba. Eu, nossa, cara, eu fiquei aterrorizada. Eu ria, eu não curti nada. Eu adorei, eu, tipo, assistindo, nossa, cara, legal, imersivo. Tô adorando, continua nesse caminho. Tipo, porque eu gosto do James Wan, eu gosto dos jumpscare que ele dá. Tipo, eu acho que ele é um bom cineasta de terror nesse sentido. É meu péssimo defeito de defender o James Wan, gente. Eu faço muito mesmo. Eu gosto do James Wan também, pô. Invocação do Mal, eu acho fantástico. Os dois. Eu também gosto de Invocação. E aí, tipo, são pessoas que estão acostumadas. Eu digo muito isso porque a minha mãe, ela é desse momento, sabe? Ela pegou esse processo do terror de, tipo, ela é apaixonada por Jogos Mortais. Então, tipo, é muito difícil pra ela gostar de Uma Bruxa, sabe? É que quando eu vejo, tipo assim, como o Carrie fez sucesso, por exemplo? Era outra época, mano. Era outra coisa, totalmente. Eles buscavam outras coisas também, sabe? Mas vocês veem, então, o futuro com otimismo nesse sentido ou mais pessimistas, pensando nessa questão? Eu acho que talvez a subdivisão fique ainda maior nesses próximos anos. Essa subdivisão. O que dificulta para os filmes, né? Porque para eles serem produzidos, eles precisam ter uma bilheteria razoavelmente boa, pelo menos. Não ser um grande sucesso, mas pelo menos uma bilheteria boa. Mas eu acho que tem público para os dois. Eu acho que essa divisão foi feita, mas eu acho que ainda dá para coexistir. Que nem eu tava falando, dá para os dois sobreviverem juntos. Porque uma pessoa que gosta de terror, tipo a gente, falando tipo nós aqui, a gente vai assistir os dois tipos de filme. Tipo, vão ter alguns tipos de fãs que vão preferir um e vão ter tipos de fãs que vão preferir o outro. Durante a história do terror, muita, muita coisa tipo coexistiu e foi sucesso da mesma forma. A gente teve uma forte presença do body horror nos anos 80, junto com sci-fi, junto com slasher, que sobreviveram bem juntos. E são filmes muito diferentes, se você pegar para analisar os elementos. Então... Gente, já que a gente está off-topic, eu posso fazer uma pergunta, uma curiosidade? Vocês assistiram, e caso sim, vocês gostam de Personal Shopper? E o que vocês acham de Personal Shopper? Não vi. Eu vi e eu gostei. Porque eu acho que é um filme que brinca com os elementos, né? Ele, eu não sei dizer o que ele é. É, exato. Ele não é nada, tipo, se você for assistir, tipo, você olha assim e fala, beleza, não tô acompanhando até onde você quer chegar. Daí chega em determinado ponto do filme e você fala, ah, tá, agora eu entendi. Daí no final do filme você não entende mais. Então, é um filme interessante para você ver algumas construções ali, tipo, de roteiro mesmo. De, tipo, eu acho que ele brinca com filmes de crime, com filme com espiritismo, com perseguição, e ele mistura todos esses elementos de angústia num só, né? E solidão, ele fala muito sobre a solidão, tipo, da personagem, porque são pouquíssimos personagens, então, tipo... Se fosse para encaixar, eu acho que tem muito de solidão ali e muito de espiritismo mesmo, né? São, e tem uma coisa que é nova, assim, que eu achei muito boa a abordagem, que é o terror através da tecnologia, do celular. Que é quase o filme inteiro ela conversando com o celular, cara. Isso é incrível. É uma coisa que... Assim, né? Mandando texto ali. É uma coisa que agora eu acho que é uma tendência que pode começar a funcionar bem nesses próximos. A gente teve Buscando, que parece que, tipo, é tudo através da webcam, né? Exatamente, muito bom esse filme. Eu ainda não assisti, mas me contaram mais ou menos. Minha mãe. Muito tenso, bem bacana. E aí, eu acho que é uma tendência, inclusive, que pode começar a funcionar bem pro terror, que é essa coisa da tecnologia. Já funciona há muito tempo, né? Mas estou dizendo agora, a partir dessa coisa. Tem aquele Unfriended também, que é só através da webcam de... Então, foi a evolução do chamado found footage, né? Hoje você está trabalhando ali com a tela do computador, a tela do celular. Tem um filme, Atividade Paranormal, acho que é de 2015 essa porra desse filme, tem a Sasha Grey no filme, acho que foi o primeiro que eu vi que é com celular, cara. Confissões de uma... não, é um filme de terror. É Elijah Wood e a Sasha Grey, cara. Eita. É bacana, é doido. É tosco. O Elijah Wood, ele tá nessa agora, né? De terror. O Elijah Wood, ele toca o terror, velho. Eu tô adorando esse momento da vida dele, porque tá ótimo. Ele fez aquele terror com zumbis, crianças, cults. Muito bacana. E aí, desandou, né? E aquele da menina que mora... que é do Netflix, que ganhou o Sundance também, que é com ele. Vocês lembram? É meio recente, que é bem bizarrinho. Eu acho que eu sei do filme que você tá falando, mas eu é acho que é um título grande. Ah, tá. Mas não é. Acho que não é de terror, não. Ele é mais um drama. Não, tem eu umas não coisinhas aqui, de. Eu não me sinto aqui no meu lugar no mundo, um negócio desse. Isso, assim. Tem um terrorzinho também no meio ali, tem uma coisa meio ataques ali, é. Eu acho do caralho, né? O que eu gosto dessas nossas conversas aqui é como a gente começa num tópico. Eu achava que isso era coisa só do 365 filmes do ano, mas não é do Papo de Boteca, aparentemente. A gente tem o tópico principal, a gente até fala desse tópico principal, mas, cara, a conversa vai fluindo e, cara, conversa boa a gente não corta. Então, vai fluindo, a gente começou a falar aí. A Jéssica deu uma aula, né, de terror. Falando, eu passo muito tempo pensando nisso, gente. É inevitável para mim, eu começo, tipo... Eu acho sensacional, porque, bicho, nada mais interessante que a gente tá falando do Stephen King e, cara, fazer um complemento sobre esse universo do terror, que é um universo fantástico, um universo que, bicho, a gente vai descobrindo um novo filme, né, durante uma conversa. Quem tá ouvindo a gente, quem tá acompanhando essa edição aqui do nosso Pod Videocast... Cara, com certeza vai sair com um monte de dica muito boa aí, filmes que provavelmente vocês não conheciam. Isso é muito foda, né? É um cult, está no Netflix também. É, bacana. Olha, então, quero agradecer aqui imensamente a Jéssica pela participação dela. Acho que surpreendeu, assim, elevou as expectativas. Eu já estava com expectativa alta, porque, cara, falando, essa guria vai tocar o terror. E, mano, detonou, destruiu. Muito obrigado mesmo, espero que você tenha gostado, que você volte aí mais vezes. Eu agradeço muito o convite e é só me chamar que eu sou muito participativa. Olha, eu vou chamar por conta comigo, fica ligado aí. Mano Marcelo, você também, muito obrigado por novamente, né, ter compartilhado aqui todo o conhecimento cinéfilo que você tem. E bicho, você é foda, velho. Ah, cara, você é, que nem eu falei, né, você trabalha tanto que eu me perco nos seus projetos, mas são todos fodas, fala foda, que eu admiro, e, cara, eu, inclusive, já saí desse bate-papo com um filme na lista, que, inclusive, eu vou pedir para vocês repetirem. O Rush. Que é o filme, né? Rush. Rush. R-U-S-H. H-U-S-H. Eu já saí com esse na lista, inclusive. Então. Pode ver que você vai. Eu queria só falar mais uma coisa, que eu tô empolgado. Empolgado assim, tô acompanhando os filmes de Cannes e tem dois terror lá, tem dois terrores, né? O primeiro é o do Jim Jarmusch, que a galera já detonou. Detonou, viu? É o The Dead Don't Die, né? De zumbi, que falaram que não combina com o estilo dele. Nossa, mas eu tô na expectativa altíssima pra esse filme. É tudo que eu espero pra esse ano. E mesmo que for ruim, eu vou falar que é muito bom. É um elenco peculiar, né? Bill Murray, Selena Gomez. O elenco é bizarro, até a Tilda Swinton, mano. Adam Driver. E tem um outro filme, que é o segundo filme do Robert Eggers, que é o diretor de A Bruxa, que eu tô muito empolgado pra ver, com William Dafoe e o... Robert Pattinson. Sim, esse daí estão falando bem... Qual é o nome desse filme? The Lighthouse. Ah, Lighthouse, não. Tem um outro filme do Pattinson, que eu acho que é espacial... My Life. É bom, vocês viram? Não vi ainda, mas eu tô botando muita fé, porque eu gosto do trabalho do Pattinson, eu acho. Ele é foda, ele tá fazendo muita coisa foda, cara. Pessoa, né? Vocês já assistiram Good Time? Vi. Não vi. Destrói no filme. Mas é isso, gente, adorei participar. E, cê, pô, e o próximo, Túlio, só me confirme sobre bilheterias, né? Cara, tem a menor ideia. Mas a gente combina isso aí, acerta. Vocês têm algum recado final para ir dar para a galera? Isso é um momento super jabá, toca o terror. Jéssica? Não, eu acho que eu já falei o que eu queria falar. A única coisa que eu falo é, tenha um coração um pouco mais aberto para o terror. Ele é ótimo, ele é imenso, procura o que você gosta e, tipo, você vai achar alguma coisa. Sensacional. Mano, Marcelo, tem algum recadinho final? Não, cara, é isso, só agradecer mesmo, e eu adorei o papo, obrigado vocês são demais. Foi do caralho, cara, eu gosto dessa parada aqui, vale a pena, a galera me fala, mano, você é doido, você tá fazendo essa porra toda, mano, vale a pena, velho, vale a pena pra caralho, velho. Ó, espero que a gente volte também, né? Como é que é? Espero que ela volte. Sim, mais. Não, pois é, ué. vai retornar aí, cara. Mas, ó, todo mundo que acompanhou, um imenso obrigado, tá? É, valeu ter investido aí o tempo de vocês. Provavelmente a gente ficou aqui por uma hora e meia, praticamente, conversando. E uma hora e meia do nosso tempo, eu sei, é valiosa. E eu espero que vocês tenham aproveitado esse tempo do jeito que a gente aproveitou aqui, porque foi um papo muito sensacional. Quinta-feira que vem, 10 horas da noite, a gente está aqui para a nossa quarta edição do Papo de Boteco. E vocês já sabem, todos os dias, 365 filmes em um ano, tá lá, 9 horas da noite, eu comentando algum filme que eu vi. Beleza? Um beijo para todo mundo e tchau, tchau. Você ouviu Papo de Boteco.